pode ser feliz aí. Eu posso ser feliz aqui também. Com você, você. Banda Fest Top. A Top do Arrocha. Sentimento maldito é a decepção. E você maltratou com abundância o meu coração. Se eu soubesse que você ia agir com essa intenção, não teria. Top, a top do Arrocha. Sentimento maldito é a decepção. E você.